pace si terà un due emisferi e misterio. Marcio la prossima parada, camarada. Una balada è una balada, pra conquista cada planeta com as letras que dão via caneta da cabeça até o pedaço de papel. Virou canção e vão pro céu, jamais pro beleléu. Operação parcel, segue pensa Jorge Uel. Porém atenção, pois lógico que tem ruído cósmico. Meros meteoros, otários que não atingem. O foguete faz a fita e volta salva sua origem. Assim segue o som desse mamelo dramático, fanático, bom vivão intergaláctico. O espaço é o lugar, assim fala o Sanha. Tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. O espaço é o lugar, assim fala o Sanha. Tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. O espaço é o lugar, assim fala o Sanha. Tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. O espaço é o lugar. Assim fala o Sanha, tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. What took you so long to get your space suit on? I'm the blast off, are you ready for takeoff? The rockets blast off, so come with us and hit full thrust. Throttle up, it's cold out here, so take your space suit off. We'll have the countdown, as a toast and meltdown. Burn up a blast off, is your space suit still on? The master star, to have a yellow lens at warm speed. Joe, we gonna need this element, the warm 15. Quantum back to time space continuum. I think I got my calculations all wrong. The planetary wobble was a little too strong. You might wanna put your space to back on and crash perilous back to the earth. A cosmic consciousness, we up the universe. Tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. O espaço é o lugar, assim fala o Sanha. Tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. O espaço é o lugar, assim fala o Sanha. Tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. O espaço é o lugar, assim fala o Sanha. Tamo aqui pra ocupar nosso lugar nesse espaço. Desse planeta e não é preciso que ninguém me prove. 8, 7, minhas conquistas listadas em tópicos cabem em um disquete. Foi pouco um lugar ao sol, vou além do sol, desse quintal, além do virtual pra real. Além da discussão, da imagem, hora da ação, única pauta, já nasci astronauta. 6, 5, parto e nenhuma face querida fará com que eu afrouxe o cinto, já que parasitas roeram todo o setor isolado. Se procriam rápido, saem pela tubulação. 4, propulsão ativada. 3, 2, 1, rumo ao escuro e desconhecido, mas nunca ao nada. Space is the place. O espaço é o lugar. What was sun was said. Assim fala o Sanha. So we're here to take our place in the space. O nosso pico é no espaço. The space is the place. O espaço é o lugar. That was sun was said. Como o Sanha falou. So we're here to take o quê? Our place in the space. O nosso pico é no espaço. Space is the place. O espaço é o lugar. That was sun was said. Yeah, foi isso mesmo. So we're here. Nosso pico no espaço. Our place in the space. Nosso pico no espaço. Our place in the space. Nosso pico no espaço. Our place in the space.